foi perdido. Acende a luz que eu quero ver você aqui pra mim. Esse é o dia que eu tanto esperei. Esquece tudo agora, só existe a gente aqui. Então se deite e me beije, isso salte muito mais. Vou embriagar de você, eu vou me embriagar de você. Vou me embriagar de você, vou me embriagar de você. Quero de volta ao meu lugar. Não sou feliz sozinho, não sei bem qual é o caminho. Eu não vou lugar nenhum sem você. Bom, tem um lugar pra voltar. Eu estive sozinho. Quanto tempo foi perdido. Acende a luz que eu quero ver você aqui pra mim. Esse é o dia que eu tanto esperei. Esquece tudo agora, só existe a gente aqui. Então se deite e me beije, isso solte muito mais. Vou me embriagar de você, vou me embriagar de você. Eu vou me embriagar de você. Sonhar, chorar, viver, tentar entender essas coisas malucas da vida. Que bom que é ter você. Você é a melhor coisa que eu tenho na vida. Sorrir, chorar, viver, tentar entender essas coisas malucas da vida.